Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, meu querido. Estás bem? Eu tô. Pode parar de tomar Amplictil na veia, que Marcos Valles já está na linha conosco. Sensacional. Pode gente, parar de tomar Amplictil. Tudo bem, tudo bem. Eu vou me acalmar aqui. Tá? Assim, ó, gente, na primeira metade do nosso programa, a gente vai conversar, então, com o Marcos Valles. Tentar aqui, né, chover no molhado, falando dele, mas tentar, assim, para o pessoal que andou, de repente, em Saturno, nos últimos, sei lá, 50 Marcos, anos. Se você me permite falar, sim, do gênio da raça, é muito difícil, vai levar um programa inteiro para falar dele. Me permite ser um pouquinho redundante, por favor, tá? Só um pouquinho, por favor. Tá bom. Obrigado. Assim, o Marcos Kostenbader Valle seria assim, da segunda geração da Bossa Nova, mas ele acabou se firmando como um dos, de certa forma, criadores na história, dos mais criativos, das criativas mentes na história desse gênero. Ele é compositor, arranjador, produtor, tecladista, cantor e, obviamente, boa pinta, arrasador de corações, norte ao sul, Oiapoque ao Chuí. Expert em bossa nova, samba e fusions, né? Fusões de jazz com soul, pop dançante, e sempre com uma pegada brazuca, uma pegada brasileira fortíssima, mas vale dizer nada exótica, tá? Segundo o nosso escritor, integrante do cast da rádio Showtime, Renzo Mora, nessa constelação musical brasileira, ele seria o nosso Burt Bacharach. Foi amigo, se criou com gente como Edu Lobo, Dori Caymmi. A composição dele, Sonho de Maria, foi até incluída no disco do Tamba Trio, acho que é de 62, 63, acho que é, chamado Avanço, e é considerada uma das mais marcantes, mais importantes canções do nosso songbook, né? Ou seja, do nosso cancioneiro moderno. Com o irmão dele, Paulo Sérgio Valle, que compôs várias letras das canções, eles se tornaram uma dupla importantíssima para a cultura brasileira. Eu também gostaria de destacar, já me preparando aqui para parar de embromar e finalmente falar com ele, queria destacar também parcerias que ele fez nos últimos anos com uma cantora de South Orange, em New Jersey, chamada Stacey Kent. A minha favorita, o meu favorito trabalho, na minha opinião, né, o mais legal, o mais emocionante que ele fez com ela, eu minha opinião, é Amando Demais, que é de arrebentar o coração, o sistema cardiovascular vai para as cucuias mesmo. Então, parar aqui de embromar, finalmente. Eu só quero te perguntar uma coisa, o que é de Marcos Valle que não arrebenta coração? Quarentão. Olha, simpático, com mais de 30... Vamos cavocar aqui, vamos tentar ver. Então, assim, finalmente, quero dar as boas-vindas para o Marcos Valle. Tudo bem, querido? Olha, em primeiro lugar, não, estou super feliz de falar com vocês e super feliz de ouvir tudo que você está falando. O interessante é que não teve mentira, hein? Não. Interessante que não teve mentira na história. Olha, ô Marcos... Não, os elogios eu não sei, mas a história você falou, tá tudo certinho. Não, e os elogios também, Marcos. É o João Alckmin aqui de São José dos Campos, porque o Marco está em Porto Alegre, nós estamos na central dos estúdios em São José, e eu quero dizer, você é o gênio da raça, ponto final. Aquelas músicas como Quarentão Simpático, nós temos a mesma idade, Quarentão Simpático, com mais de 30, isso fez a minha cabeça. Sei. Isso, e você é o gênio da raça. Opa, super obrigado, cara. Super obrigado. Querido, assim, tô até encabulado aqui de estar ouvindo essas coisas todas. Pô, pois é. Assim, ó, vamos tentar. A gente não é médico aqui, não é psiquiatra, tá? Mas vamos por uma fração de segundo, tentar dar uma assim de divã. Fala um pouquinho assim, como é que era a tua família? Assim, teu pai, tua mãe eram muito musicais? Fala um pouco disso, pode ser? Tá, vou te falar. Ó, a minha família é o seguinte, inclusive o nome Kostenbader é o avô alemão que tinha alemão. Na família. Mas a minha família toda é do Pará. Eu já sou carioca, mas meus pais são paraenses, tios e tudo, então eu fui muito influenciado tudo para essa coisa lá do norte, da comida, daqueles sucos, aquela coisa toda. Uhum. A minha avó materna, que era paraense, ela tocava piano, música clássica. Uhum. E minha mãe também tocava o piano dela, gostava dos clássicos também. Então eu ficava ouvindo desde cedo, eu estou falando desde 3, 4, 5 anos de idade, eu ficava ouvindo os clássicos. Mas ao mesmo tempo, meu pai, que era advogado, uhum. meu pai gostava muito de música popular. Uhum. Então, o que principalmente lembras assim dele, o que ele tocava lembro. Em casa? Lembro, papai tocava muito, foi um dos primeiros ritmos que inclusive que eu ouvi, era Jacques do Pandeiro, uau. Era Luiz Gonzaga, uhum. era Dorival Caymmi. Que legal. Era assim, era uma variedade, sabe? Aí eu também ouvi o Samba Canções, Nora Ney, Antônio uau. Maria, uhum. Mais tarde, Dolores Duran, e eu ouvia também muito, aí eu ficava muito ligado em música por causa daquilo, eu estava cercado por aquilo. Lá eu vi aquelas marchinhas de carnaval, claro, que eu adorava. Então, com 5 anos, eu já fui pro piano começar a tentar dedilhar alguma coisa por conta disso. E aí me levaram, a minha avó me levou num conservatório de música para ver se eu tinha um talento que eles imaginavam. Sim. Ou se uhum. aquilo era coisa de avó, de achar. Então, e aí detectaram que eu tinha. Então, aí eu comecei a estudar música clássica. Eu estudei clássico a partir dos 6 anos de idade até uns 13 anos, mas ao mesmo tempo continuando a ouvir popular. Então, eu cresci assim, entendeu? Eu cresci com música na minha cabeça desde cedo. Ah, perfeito. Só para te dizer, querido, o mundo é tão pequeno que uma prima minha, Alice Puente, ela estudou com o teu mano, com teu irmão Paulo Cesar Valle, lá no Colégio Brasileiro de Almeida. Ela até falou assim, avisa para ele que ele era um ano mais novo, o Marcos, eu era mais amiga do Paulo Sérgio, mas o Marcos, todos, eles eram, que vocês eram todos semi-internos, e ela disse que tu tocavas piano de ouvido na hora do almoço. Então o pessoal ficava cantarolando trechos assim, que ela e disse que eles cantavam um trechinho de uma canção e tu tiravas de ouvido em segundos, assim. É verdade, eu me lembro disso, que a gente ia lá para a hora da comida, né, que tinha aquele almoço lá, e tinha um piano lá, e às vezes eu também tocava um acordeon, porque um pouco mais tarde eu comecei a tocar acordeon por causa dessa influência que eu te falei do Baião. Lá do Baião, claro. E aí eu também tocava um acordeon ali, então era sempre na hora do almoço tinha esse sonzinho lá, assim, correndo lá. Que legal, que legal. E querido, assim, fala um pouquinho, quando pensas no teu irmão, assim, como é que é, vocês são meio assim, tipo assim, um Lennon, um McCartney, no sentido como trabalham, um Batman, Robin, como é que é? Me fala um pouquinho de vocês dois trabalhando e compondo, né, e criando, eu consigo imaginar também uma coisa de irmãos, né, de se pegar pelos cabelos e brigar muito, como é que era a relação de vocês desde pequenos? Nós éramos muito unidos, porque a diferença, o Paulo Sérgio tem 3 anos a mais do que eu. Uhum. Então, ele era aquele irmão mais velho que me levava para os lugares, que me apresentava as coisas. Então, eu seguia muito essa coisa do irmão mais velho. E quando eu começo com música, quando eu começo profissionalmente... A levar a sério a coisa, né? É, exatamente. O Paulo Sérgio, ele lia muito, o Paulo Sérgio gostava muito de ler, então ele me propôs, se dava para a gente fazer, ele tentar alguma coisa de letra e tal. Aí ele fez essa poesia, Sonhos de Maria, uhum. eu fiz a música em cima, eu, ali foi o contrário, né? Normalmente você faz a música e o letrista faz a letra, mas como era o início, eu procurei exatamente poder... musicar a letra, era difícil porque a forma era muito diversa. Era bem rebuscada, diríamos assim, né? E bem? Bem rebuscada, né? Exatamente, bem rebuscada, né? Uhum. E aí, então foi um certo desafio para mim, quase que um exercício de composição. E aí realmente acabou ficando muito bonito, quer dizer, as pessoas gostaram. E o Tambatri, para minha felicidade, disputando a tribo, porque nesse momento eu já tinha entrado ali nas rodas da Bossa Nova por causa do Edu Lobo, que tinha estudado comigo em outro colégio. Sim, mas deixa eu só te interromper um pouquinho, querido. Existia, assim, cá para nós, existia uma certa hierarquia ali? Como é que era isso, assim? Para quem olha de fora, entendeu? Parece assim, tinha que prestar continência para alguém ali. Como é que era a coisa? Pode me dizer? Era muito difícil entrar nessas rodas, não por algum preconceito de forma... Ou de idade, não? Não, não era. O que havia era uma exigência de qualidade. Porque aquelas rodas de Bossa Nova, eles eram reuniões que se faziam quase sempre, duas vezes por semana, na casa de um, na casa de outro e tal. Um apartamento. E quando chegava ali, estava todo mundo... E cada um queria apresentar alguma coisa, e sabendo que quem eu vi era Tom, era Carlinhos Lira, claro, era Menescal, claro, enfim. Claro. Era uma exigência. Então, quando eu entro nas rodas, e eu primeiro entro muito timidamente, eu era muito tímido, e eu fui exatamente com o Edu, porque o pai dele, do Edu, Fernando Lobo, já era um compositor conhecido. Claro, célebre. E através do Edu, Edu e Tori, a gente chegou a fazer um trio bem no início, quando a gente tinha 20 anos, a gente se encontrou e tal, resolvemos fazer. E ali eu entrei e aos poucos eu fui mostrando minhas músicas. Só que quando eu comecei a mostrar minhas músicas, as pessoas, alguns compositores ali, Tom e Menesca e Carlinhos Lira, todo mundo viu que eu achou que eu tinha a qualidade para estar ali com eles. E ali eu passei, então, a participar das rodas e rapidamente eu tive minhas músicas gravadas. Não havia nenhuma rivalidade, pelo contrário. Ah, não tinha, é? Não tinha? Não. Tá, não, dá para dizer que foi com esse trio que quase assim o teu marco zero, como é isso que eu vou fazer mesmo para a vida? É porque ali naquele momento, até ali eu também estava estudando direito, porque como meu pai era advogado, eu podia de uma certa maneira também... Se esperava, né? Hein? Eu se esperava, né? Tinha uma expectativa. Exatamente. Que fosse... E ele temia, né? Ele temia. Ele falou, sabe que o dinheiro, isso não dá dinheiro, né? Claro. Principalmente naquela época, ele achava aquilo uma temeria, por mais que ele gostasse de música, como eu te falei. Mas quando chega ali, numa hora, nessa época de 21, quando estava com 20, 21 anos, e eu já estava com uma música gravada, havia uma casa em São Paulo, chamada João Sebastião Bar. Essa casa era a casa da música, do jazz, da música brasileira. Era o Point. Era na Major Sertório, nunca me esqueço da rua. Paulo César Cotrim. Ele era o dono. E ele, a João Sebastião Bar seria o beco das garrafas de São Paulo, digamos assim, pela importância. Ele promovia um certo soarez de altíssimo nível, tipo assim, né? Exatamente. Aí já estava tocando Hermeto, já estava tocando essa turma. Uau. Aí ele me chamou, ele veio ao Rio para me fazer uma proposta, para fazer uma temporada de um mês. Só que para eu fazer um mês, eu teria que trancar a minha... Eu estava na faculdade de Direito no primeiro ano. Estamos falando então 21, 22 anos aí. Isso, aí eu já estava com... Porque ali que eu começo realmente a me apresentar. Eu só tinha uma música gravada, Sonho de Maria. E nesse momento, aí eu faço a minha decisão, aquela decisão que foi mal, você pode imaginar, com a família, com meu pai e minha mãe. De novo te interromper, mas assim, lembras exatamente assim, o dia que chegasse assim, com essa notícia terrível? Eu me lembro da cena. Me lembro, cara, porque foi um negócio muito marcante para mim, né? Eu trazer isso, né, à tona, né? E minha mãe, que sabia desde sempre que eu seria um dia, eu ia para a música, mas ela deixava eu seguir meu caminho. Mas ela sabia que a minha música era a minha vida. Que era inevitável, né? Hein? Ela sabia que seria inevitável, né? Inevitável, exatamente. O papai ficou muito, muito preocupado, muito triste. Ele ficou muito é puto. Provavelmente. Mas não houve jeito, cara. Aí ele foi convencido A mamãe falou assim, papai chamava Paulo. Disse assim, Paulo, não tem jeito. O Marcos, você sabe disso. Não adianta, deixa ele seguir o caminho. Aí foi nesse momento que eu passo, então, para ser o músico profissional, né? Como o artista. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisinha, querido. Das tuas idas para os Estados Unidos, assim, né? Quando estourou a Bossa Nova lá, né? Por mais que eles tenham ajudado, obviamente, a difundir a Bossa Nova no mundo, sabes muito melhor do que eu, que eles puxam um pouquinho para o lado do exótico, né? Eles gostam, mas ao mesmo tempo eles não entendem muito, a coisa é meio bizarra para eles. Eu queria saber se foi um pouco para ti complicado lá nos Estados Unidos, tipo assim, se tinham exigências, digamos assim, de mercado, tá? Tipo assim, para tu florear um pouco mais a coisa, para ter mais, sei lá, papagaio, araras, nas canções, alguma coisa assim. Sim. Não, eu vou te falar, eu tive uma vantagem, é que eu fui depois do Tom. Porque se você pensar, antes do Tom, sim, havia essa coisa. Por mais que Carmen Miranda fosse uma grande artista que levou a música, né? Mas aí havia essa coisa do exotismo, né? Claro. Que havia. Mas quando o Tom entra, quando a música do Tom entra, ela entra muito, sabe? Ela entra muito com os músicos de jazz americano. Claro. Ela não entra só como assim, uma moda. Porque a americana sempre gostou muito de moda. É um mambo aqui, claro, ali, a rumba. E a bossa nova, ela poderia... Xavier Cugá. Ela poderia seguir por esse caminho. Mas claro. O Tom, a música do Tom entrou pelos músicos jazz americanos. Já diz Gillespie, Chet Baker, não sei o quê. Stan Getz. Claro. E aí, nesse momento, ela já não era mais exótica. Eram músicas que os jazzistas olhavam aquilo como uma apreciação maluca. Mas, meu Deus, que temas são esses que a gente pode gravar? Então, quando eu chego com Samba de Verão e vou para os Estados Unidos e fico mais ou menos o caminho, a música já não tem esse exotismo, entendeu? Ele já estava marcado pela qualidade real da música. Entendi, do Tom, maravilha. Mas me diz uma coisinha assim, querido. Como é que, assim, quem do cenário da música brasileira, digamos assim, dos anos 60 e 70, tá? Se tivesse a oportunidade, assim, de apontar, que tu poderias citar, que não teve o reconhecimento merecido e tu achas daqui a pouco que a bossa nova não seria o que ela é sem a pessoa? Porque a gente, né, tem os como é que, os usual suspects, né, tem os suspeitos de sempre, né, mas quem daria para dizer, dirias assim, tu que estavas dentro, né, do olho do furacão, que olhando de dentro para fora, assim, poxa, essa pessoa seria uma que merecia muito mais reconhecimento, digamos assim, entre as massas? Olha, eu acho o seguinte, se você pensar até termos internacionais, lógico que o Tom é um craque, né? Um mestre e tal. Mas o Carlinhos Lira, que é muito meu amigo, inclusive é padrinho do meu casamento, e é um craque, né? O Tom adorava Carlinhos também. O Carlinhos, ele não teve, ele poderia ter tido mais uma entrada com as músicas dele, ele poderia ter seguido um caminho internacional maior se ele tivesse investido mais, de uma maneira mais objetiva nisso. Isso eu sempre acho, porque as músicas dele são maravilhosas. Lógico, foram gravadas, sim, mas não chegaram a ter a penetração que poderia ter. Claro. E seria um grande valor para a música brasileira. Então, eu acredito, se eu posso citar um, eu cito muito Carlinhos. Eu acho que ele podia ter ido além na parte internacional do Brasil. Perfeitaço. Mas lá fora ele podia ter ido mais. Né? E assim, me fala um pouquinho, se a gente tiver que destrinchar os teus momentos criativos, tá? És o tipo da pessoa que daqui a pouco tá dormindo e acorda com uma ideia e tem que sair correndo e anotar ou gravar? Ou como é que é? Ou é aquelas pessoas assim que literalmente, a pessoa que se força... Que se força a criar. Tipo assim, todo dia tem que acordar a tal hora. Como é que é, assim, para os meros mortais aí? Como é que é contigo? Como é que funciona contigo? As formas são diversas, Até eu vou te falar uma coisa. No meu último disco, o meu disco mais recente aqui, que eu chamo, que é o Cinzento, que sim, saiu há Cinzento, sim, que é muito mais introspectivo, tudo mais, maravilhoso. E tem uma música ali com a Zélia Duncan. Aquela melodia, por exemplo, eu acordei com ela. Eu acordei, é engraçado você estar falando isso, porque quando acordei, ela estava ali na minha cabeça, meu Deus, aí eu fui imediatamente para o piano e toquei e gravei logo pra, no gravador aqui para não esquecer. Aí foi quase então uma possessão, diríamos assim, quase que acordasse com ela. Exatamente, uma coisa impressionante. É uma coisa tão assim, foi forte, tanto assim que eu liguei, e eu estava já, eu e Zélia já tínhamos nos prometido uma parceria, sabe? Há algum tempo, aí eu falei, essa aí, aí mandei para ela, e ela se encantou tanto que no dia seguinte me mandou a letra. Então, que legal! Então, tem assim, então eu só para te falar, tem vezes que, isso é raro, não é sempre que isso acontece. Isso é raro, né? Tudo bem. É, agora, de vez em quando acontece. Outras vezes que acontece é o seguinte, por exemplo, eu gosto muito de caminhar no calçadão, assim, eu gosto de fazer meus exercícios, né? Então, eu, o dia sim, o dia não, não agora, que agora com o vírus, estou dentro de casa. Claro. Mas ali eu dou sempre uma caminhada, um dia assim, no calçadão, aqui eu moro perto da praia, e eu caminho ali, caminho ali, muitas vezes, se eu tiver algum objetivo, digamos assim, se, por exemplo, algum tempo atrás o Zeca Pagodinho, ele estava querendo gravar músicas minhas, e eu comecei a pensar nos sambas. Eu acabei fazendo músicas com Arlindo Cruz, alguns sambas que eu com Arlindo, que músico Zeca Pagodinho gravou, eu vinha com ela na cabeça, não é que eu forçasse, eu não forçava, mas como eu estava ali caminhando, e aquela caminhada é uma coisa muito agradável, para mim é muito espiritual, as ideias vinham. Então o que acontece, eu chegava em casa já com músicas prontas na cabeça. Aí lá, novamente, eu ia pro piano e gravava para não esquecer. Tá, mas assim, letras, letras também, assim, vêm na tua cabeça como em forma de poesia, ou é muito mais a música, a melodia mesmo? Normalmente vem primeiro a música, porque a música me é mais necessária de início, tá? Agora, se você pegar meu disco anterior ao Cinzento, que chama Sempre, onde as letras são todas minhas também, aí ela já vinha. Ela já vinha a música e vinha a melodia. Tudo é, aliás, música e letra já vinha junto. Entendi. Era uma coisa assim. Ou pelo menos o caminho dela. Tudo bem, às vezes era um caminho que depois eu desenvolvia. Mas os temas, as ideias, os grooves juntos já vinham. Agora, há outras vezes que eu vou pro piano ou pro violão e começa a tocar. Se eu souber que tem um disco pela frente, eu começo a me provocar também. Aí eu começo, na transpiração, eu começo a buscar a inspiração. Então, são formas diversas, né? Ô, Marco, deixa eu fazer uma pergunta. Ô, Marcos, uma coisa que eu sempre quis saber. Três músicas, a nossa rádio é essencialmente de flashback. Nós só tocamos flashback, de qualidade. Tá. É, Quarentão Simpático, Que Bandeira, e Com Mais de 30. Com Mais de 30 tinha alguma coisa de da época da ditadura? O Quarentão Simpático foi feito para alguém? E o Que Bandeira que você deu? Como é que isso veio para você? Isso sempre me intrigou, porque essa que eu te disse, o Com Mais de 30, ela é claramente uma música de protesto. Não tenha dúvida. A gente fez essa música em parceria mesmo com o Paulo César. A gente fez isso exatamente no protesto, porque ao mesmo tempo que a gente tinha feito músicas de protestos com fundo social, político, ou digamos assim, como era um Terra de Ninguém, como era Urgente, ou como Viola em Luarada, que são mais social, mais político. Mas a gente mais direta, começou, né? Mais direta. Mas a gente começou a querer provocar também, porque havia muita censura. Então, aquilo, ao mesmo tempo que aquilo nos chateava, mas nos estimulava a querer falar coisas. Então, a gente começou a buscar as coisas também mais de comportamento, mas que pudessem estar falando a mesma coisa. Então, não confio em ninguém com mais de 30 anos. É aquele cara, não confio nesses caras de autoridade aí, que estão dizendo que sabem de tudo, que os jovens aqui que não sabem de nada. Não confio nesses caras que tem mais de 30 cruzeiros, está todo mundo cheio de dinheiro no bolso, e não confio nesses caras. A ideia é essa. Confie, ou pelo menos desconfie, na verdade, né? Ou desconfie. E o Quarentão Simpático? O Quarentão Simpático veio de uma trilha. A gente fez algumas trilhas de televisão. Essa estava dentro de uma novela que era o Jardel Filho, me lembro. E ele era um cara assim, rico, papapá, cheio. O cara vivia na sociedade. Bem pomposo, negócio, né? Era um cara pomposo, assim. Isso. Então, o que, que a gente procurava fazer? A gente procurava, dentro do personagem, fazer uma crítica também. Mostrando que o cara, quarentão sem passe, achando o dono do mundo, que podia comer todo mundo, e papapá. E sabe? Ou seja, a gente procurava, como o Capitão de Indústria, que a gente também fez, claro, também tocava nesse assunto. Aliás, e o outro que você falou, que Bandeira, ele também tem essa conotação política. Eu vou te dizer por quê. Quando a gente fala que bandeira que você deu, que bandeira não me entendeu, caretice, sigo te querendo, né? Uhum. Aí você fala assim, esse cara tá louco. Ele é uma pessoa que ficou meio maluca, porque que bandeira que você não me entendeu, eu estava querendo me entender com você, mas é um desencontro que a gente queria falar, sim, não só amoroso, era um desencontro que a gente queria falar um pouco também de política, que as pessoas aliás, como está acontecendo agora? Era um desencontro mental, na verdade, né? Um desencontro mental, né? A falta de química, né? Ô, Marco, confusão mental, eu troquei o Mercury Cougar que eu tinha por um Mustang, por culpa do Marcos Valle, tá? Eu tinha um Mercury Cougar que era muito melhor, muito superior à porra do Mustang, eu troquei por causa dele, por causa daquela música, Mustang Cor de Sangue. É maravilha. Você sabe que você tocado nesse Mustang Cor de Sangue? Mustang Cor de Sangue era uma música que era uma crítica à sociedade industrial. Claro, mas, claro. Mas apesar disso, porque assim, a questão e de abandonar a mulher e de abandonar a mulher virgem no altar. De abandonar a mulher para ir para o carro e amar o carro, que amar a direção. Tá? Uhum. Mas era uma crítica. Agora se tornou um sucesso. Muita gente, eu acho que talvez não tenha percebido, mas no fundo essa música era totalmente uma crítica à sociedade industrial. Não, é que aquele papo, né? Tinha uma mensagem, obviamente, mas não era um sermão. Então, daqui a pouco, se a pessoa não pegasse, ela iria gostar por causa do ritmo, né? Mas... Exatamente. Uhum. Exatamente. Aí ela é levada por outro... Às vezes acontece isso. Tem uma outra música que eu fiz, chamada Flamengo Até Morrer, que é de um disco do Previsão do Tempo, que é uma crítica à ditadura da época. A gente fala que é demonstrar que o futebol... O Flamengo é... Por ser a grande torcida brasileira, eu sou Botafogo, mas o Flamengo, por ser a grande torcida, a gente simbolizou que o futebol, naquele momento, estava alienando as pessoas, né? Claro. E tá por aí que a gente vai, né? Querido, assim, ó, tem um fator, né, volta e meia, em outros programas a gente fala sobre isso, o fator crossover, né, que é, vamos dizer, a pessoa tá num nicho, né, e daqui a pouco, sei lá, citar uma coisa bem óbvia, sei lá, Rick Martin, né, querer sair do nicho hispano, por exemplo, e pegar o mainstream, tá? É uma coisa que eu acho, assim, interessantíssima na tua carreira, é que em 83... né? Tu chegaste daí com o Estrelar, né? Que a pegada totalmente diferente, uma pegada pop, né? Tinha o Lincoln ali, o Lincoln estava envolvido, obviamente, né? Tava. Sim, pois é. O Lincoln, aquela pegada pop, dançante, pós-disco, né? E assim, e eu queria saber se eu me lembro umas críticas na época, eu era pequeno aqui e ali, mas aquele papo assim de dizer, poxa, como é que um cara da Bossa Nova, um intelectual, vem e faz um troço tão descaradamente comercial, os chatos de galocha, né, que comprovam que aquela frase do Tom Jobim, que no Brasil é pecado fazer sucesso, né, é uma verdade. Fala um pouquinho disso, pode ser, porque eu adoro essa canção, eu me lembro que eu me surpreendi, né, quando eu te vi cantando a primeira vez num clipe, mas eu não achei nada errado, eu achei, nossa, uma progressão, quer dizer, e não quer dizer também que ele cantando isso agora, ele não possa também, ao mesmo tempo, cantar uma bossa nova, mas fala um pouquinho dos ataques do chatolã, das patrulhas, pode ser? Lógico, vou te explicar. Como eu te falei que a música entrou na minha vida muito cedo, eu comecei a partir dali a ouvir música e música e música e música. E eu ouvia, não só eu ouvia aquilo que eu te falei dos Bayons, aquela música brasileira, mas eu comecei a ouvir jazz, eu ouvia as bandas de orquestra de jazz, como Glenn Miller. Sim, as Big Bands. Big Band. Aí comecei a ouvir aqui do Brasil o pós... depois de quando eu estava com 8, 9 anos, Dolores Duran, Agostinho claro. Dos Santos, Maísa, mas aí eu escutava Black Music lá dos Estados Unidos, claro. Marvin Gaye. Uhum. Aí eu escutava rock and roll, eu gostava muito do Little Richard, que ele tocava um piano claro. Nervoso. Uhum. Então eu vim ouvindo de vários tipos de. E clássico também. Então isso seguiu, até segue até hoje, eu ouço muita coisa assim. Isso tudo foi influenciando, criando um estilo para mim. A minha cabeça ficou muito variada em termos claro. Musicais. Então, de vez em quando, a melodia era uma coisa fortíssima que me impulsionava, outra vez era o groove, o balanço, o ritmo, claro. Que aí eu já jogo lá, que eu acho que é uma coisa do norte mesmo, lá do paraense, aquele o groove. Então, tem horas que a minha música caminha totalmente puxada pelo ritmo. Tem outras vezes que ela vem pela canção, pela melodia. Uhum. Então, quando eu começo ali, eu estava muito ainda sob o impacto da Bossa Nova, porque eu tinha começado logo depois de 58, que foi a Bossa Nova com o João Gilberto, eu tinha ouvido o João Gilberto, eu passo a tocar violão também. Uhum. E meu primeiro disco é muito Bossa Nova, porque o impacto era muito forte. Claro. As outras influências ficaram ali dentro esperando. Só que... Adormecidas. Anos, como? Adormecidas, né? Adormecidos. Mas não saíram, ficaram ali. Sim. Só que passando o tempo, aí outras coisas chegaram, chegou o tropicalismo, chegou uma claro. Série de coisas. E aí eu e Milton Nascimento nos conhecemos, fizemos show juntos, gravamos Viola Varada juntos. Uhum. A minha cabeça foi aquelas outras influências que estavam adormecidas e começaram a acordar. Então quando chega depois, principalmente do disco Viola Varada, uhum. que é um disco bem Brasil, bem social, político. Brasil raiz, diríamos assim, né? Exatamente. Uhum. O Mustang, ele deixa que as minhas influências mais pop, uhum. elas apareçam. As letras começam também a mudar, o Paulo Sérgio tem que mudar, porque aí que começa aquelas letras mais de comportamento pessoal. Mustang, uhum. não sei o quê, não confie em ninguém com mais de 30 anos, porque a minha música começa a caminhar com essas misturas que acabou formando minha característica. Então, isso foi normal, foi seguindo. E quando eu chegou aí nos anos 70, eu fui para os Estados Unidos, sim. eu fiquei lá de 75 a 80, e eu trabalhei muito com um parceiro do Marvin Gaye, ele tinha acabado de morrer, que é o Leon Ware, sim. e fizemos várias músicas juntos, que tinha essa mistura do Brasil com soul, com black music. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi Estrelar, a primeira coisa que me veio à mente foi uma pegada até meio George Benson. É, porque ela tem essa música, é minha e do Leon Ware, que é parceiro do Marvin Gaye. Então, totalmente. Ele, uhum. Como ela tem o baião mesmo, tum, tum, tum, tum, sim. Tic, tic, tic, tum, tum, uhum. Mas ao mesmo tempo ela tem um groove. Quer dizer, ela junta a coisa do baião com o outro lance. Então ela é. Mas ela no fundo começou como um baião. Claro. Então ela. E a letra, quando, o que acontece foi o seguinte, quando surgiu a letra. Foi porque estava precisando ter uma letra e não estava aparecendo a letra até o final do disco, o disco estava chegando no final. E é quando a gente sentiu uma energia ouvindo aquela música, energia, a energia puxou, exercício, ginástica, claro. academia, tem que correr, claro. Tem que suar. Aí a música estourou. Aí muita gente, que principalmente talvez até pela letra, que estranhou, mas como é que é isso? Manuela Samba de Verão, agora é... Mas eu acho que hoje em dia as pessoas já entenderam tudo, sabe? Que minha música é assim mesmo, ela é aberta, ela não tem muitos limites assim. É, logicamente, dentro eu tenho uma característica, mas ela caminha por vários lados. E a minha formação é essa mesmo, é assim que eu sou. Sim, sim. Elas assim são fatores, são características que de início parecem completamente completamente opostas, mas na verdade não são, né? Exatamente. Uhum. É isso que você falou. É isso aí. Perfeito. No fundo, ela faz parte de um todo que eu tenho. Mas ela caminha pra cá, ela não é. Ela não, É como a minha música é um pouco uma trilha sonora da minha vida. Ela pode caminhar para uma cena, para outra cena. Às vezes, como eu te falo, essa cena aqui vai pedir mais ritmo, mais balanço. A outra vai pedir mais rumo. É uma certa trilha sonora que está na minha cabeça e que não para. Por isso que eu continuo fazendo música, porque nunca para, não para mesmo. Então, é assim que minha cabeça funciona dessa maneira. Ô, assim. Marco, deixa eu só contar uma peculiaridade para o Marcos. Ô, Marcos, nós temos as rádios, normalmente rodam com playlist de 40, 50, 60 músicas. Como os nossos. Só flashback, nós temos um playlist de 6.500 músicas, só no playlist. Caramba. E eu quero dizer o seguinte, literalmente, eu particularmente tenho tudo que você gravou, e a minha preferência é em vinil. Agora, do vinil nós colocamos também na automatização da rádio, e o meu produtor falou, não, nós precisamos digitalizar. Eu falei, digitalizar o cacete, vai com o barulho do vinil e tudo, você tá louco? Porque o CD abafa o som, você tá maluco? Vai direto do jeito que tá, não vai digitalizar porra nenhuma. Que maravilha. E, assim, Marcos, me fala um pouquinho assim, como é que... É um esforço assim diário que tem, me parece muito natural, como é que eu posso dizer assim, tu manteres essa jovialidade. Eu não estou falando apenas física, eu estou falando literalmente de pensar, tá, de agir. Como é que é? É uma coisa assim que tu teve que te forçar a fazer, ou literalmente não. O Marcos Valle que está falando comigo agora se daria muito bem com o Marcos Valle que estava entrando na faculdade? Sim, é muito o papo é muito fácil, para te falar a verdade. Eu gosto muito da vida, para te encontrar em outro lugar. Eu gosto muito da vida, gosto muito positivo, e sou muito agradecido a tudo, ao que eu tenho. Não é tudo que eu tenho, que eu não tenho tudo, mas eu sou agradecido ao que eu tenho. Sou agradecido de ter feito minha vida com música, criado meus filhos, tal, com o tipo de música que eu faço, estou até hoje. Então, eu tenho esse lado de gostar da vida, de valorizar a vida. Então, e por outro lado, como eu também tive uma vantagem, meu pai também, isso foi legal do meu pai, ele sempre fez a gente fazer muito ginástica, muito exercício para a gente se manter. Eu mantive isso, sabe? Então, eu até hoje eu mantenho, logicamente, não é toda hora, mas quando eu posso, sempre um dia sim, um dia não, eu faço meus exercícios para me manter, porque eu sei que também a minha vida também depende da saúde, porque eu faço muita turnê, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou para... Alemanha Japão, direto, né? Alemanha direto, França também? Direto, né? Na Europa eu vou duas vezes por ano, eu vou à Europa, Japão duas vezes. Estados Unidos agora começou duas vezes também. Agora interrompeu, eu tive que cancelar Nova York, tive que cancelar Japão e cancelei Los Angeles. Cancelei não, adiamos, né? Mas eu viajo muito, e a viagem, por mais que eu adoro turnê, adoro tocar no palco, a garotada, lá tem um público muito, muito, muito jovem que gosta das minhas músicas, então aquilo me dá uma energia muito grande, mas você precisa estar em forma, porque você dorme pouco, tal, viaja muito, tal. Claro. Então eu procuro me manter com isso, comer direito, comer bem e tal. Nada mais uma coisinha. Falaste das inspirações positivas, né? Que és uma pessoa positiva e tudo mais. Mas muitas das tuas canções, obviamente, das tuas músicas, têm uma pegada forte, eu particularmente gosto bastante, de melancolia. Como é que tu lidas com a tristeza? Assim, és amigo da tristeza? Te apavoras com a tristeza? Como é que é a tua relação com esse lado introspectivo, esse lado mais melancólico, me repetindo aqui? Na verdade é o seguinte, eu não tenho medo da tristeza. Eu até afundo nela. Quando ela vem, eu jogo, eu vou com ela até o fundo. Eu vou até o fim para poder voltar. Eu sei que eu volto, eu sei que eu vou lá embaixo, né? Mas não vou lá embaixo assim com depressão, não é isso. Mas eu fico triste, eu fico muito... Quando eu estou triste, eu procuro ficar muito sozinho, só eu e eu, sabe? E nesse momento, eu faço música. Eu faço música porque, na verdade, muitas vezes a tristeza vem... Não por uma coisa que eu estou sentindo mas eu vi alguma coisa, eu li alguma coisa, alguma coisa que mexeu com a minha cabeça, que afinal de contas a música é feita de emoção. E aquilo me joga. Então eu vejo uma situação injusta, uma coisa assim, aquilo me joga, é uma tristeza. Claro. E eu não tenho medo, eu sei que eu vou sair dela, afinal de contas, eu já cheguei aonde eu estou aqui, então já está bem provado que eu converso muito com minhas várias idades. Você falou isso, converso. Ah, é? Eu converso. Tá, como é que faz para conversar com suas várias idades e não chegar na esquizofrenia? Porque quando toda vez que eu tenho algum sentimento, quer dizer, pô, mas peraí, isso aqui não tá certo, aí o cara lá me responde, o meu Marcos Valle de 21 anos, cara, peraí, deixa de besteira, você não tá aí, onde é que você tá? Eu tô aqui na minha casa, eu tô casado, tenho meus dois filhos, tô gravando, ele fala, então deixa de besteira, rapaz, você gostar, o que você tá reclamando? Aí eu paro, eu digo, realmente, que besteira, eu estou aqui e reclamando. Ele falou, pô, a gente está bem, a gente passou com 21 anos, que 10 anos, mas você chegou aí, está tudo certo, cara. Fica feliz. Deixa eu te pedir uma licencinha só. João, se não for abuso, vamos tocar pelo menos um trecho aí do samba de verão, Soul Nice. Olha, o Marcos, eu vou dizer uma coisa. O Marco Antônio pediu para tocar um trecho. Desculpe, eu não cometo crimes na rádio. Vamos lá, Rogério. Aguenta aí, por favor, então, Marcos. A gente já volta. Tá, volto. Vai, pra mim. Se voltar, vou atrás. Vou pedir, vou falar. Vou contar que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão. Quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem e sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Marco Antônio, o nosso querido magistrado Paulo Roberto da Silva Passos diz que o simples fato de você ter insinuado que deveria tocar só um trecho é homicídio triplamente qualificado. Desculpa, eu te juro, a última coisa que passou na minha cabeça foi podar, foi cortar, foi censurar isso. Era só um lance de tempo, mas eu sei que a gente está passando um pouquinho de tempo, mas olha, não, deixa eu dizer, problema, o correto? Tempo aqui é do Marcos Valle. Ele faz o tempo, porque nós vamos até às 8, mas ele faz o tempo. Então não vem com teretetê pra cima de mim. Marcos, então, por favor, tá? Aguenta só mais um pouquinho, tá? Que ele tá muito interessante a coisa. Querido, assim, ó... ele acabou tocando duas versões. Pois é. Exatamente. Querido, assim, ó... pode ver que até na tua versão, na versão original ali, no final tem até uma influência meio de música de baile. Eu acho isso interessantíssimo, né? Sim. Né? Fala de baile, né? Isso, música de baile, assim, dá pra... Porque se você pegar uma das influências da Bossa Nova, porque a Bossa Nova, ela teve a influência que vem de João Gilberto, que logicamente é um dos grandes lances do violão, tal da voz, o tom, mas tem um lado do ritmo, e que, como eu te falei, eu sou muito ligado, e que tinha Ed Lincoln, havia os organistas antes, Walter Vanderlei. Sim. Aquele negócio que o Ed Lincoln era o rei do baile, né? E ele tocou com Biltinho, Emílio Santiago e não sei o que. Quando Pedrinho Rodrigues... Era o nosso swing, diríamos assim, era, né? O nosso swing. Isso, Durval Ferreira no violão. Claro. E tinha o Rubens Bassini e o outro, que acho que é o nome dele agora, que eles tocavam... Que eles ficavam um samba dançante. E isso também me influenciou. Isso é outra coisa que realmente me batiu, de cara, que balanço, que swing, é isso. Então, a minha música também tem, esse samba de verão instrumental aí, ele tem muito a sair. Você claro, fala certo, claro. Ela tá muito é muito uma coisa da dança, né? Marcada. E outra, Marco Antônio, e outra coisa também, as maiores cantoras brasileiras, eu sou amigo de Regininha, de umas e outras, há alguns anos. Fantástica a gravação que ela fez de Quarentão Simpático também, de umas e outras, Evinha também, sabe? Você teve também as melhores cantoras brasileiras com as suas músicas. Essa família é danada, né? Agora citou uma família de Regininha, Evinha, e tinha a Regina Evinha e a Marizinha. Exatamente. Marizinha também, que depois entra no Trio Esperança também, e fora os Guarambóis, né? Todo mundo cantava muito bem, e aquela turma toda ali naquela época estava ali no Odeon. Hoje o Odeon virou, agora é Sony, né? Mas naquela época, o Odeon, onde eu gravei meus 5 primeiros discos, e estava ali João Gilberto, estava Eperi, estava Simonal, estava os Gorembós, estava esse pessoal todo. Então, era muito bom de trabalhar, porque estava todo mundo reunido ali. Então, a Evinha, por exemplo, quer dizer, umas e outras que gravou, eles gravaram também o Pigmalião. Também. Muito aquilo bem é uma coisa fantástica, aquilo é fantástico. Umas e outras, também, elas danadas. E a Evinha, ela gravou várias músicas minhas, em vários discos que ela gravou. Ela gravou várias músicas. Que Bandeira, o Garra. Exatamente. Então, mas eu tive essa sorte realmente também de ter essas pessoas, esses grandes cantores, grandes intérpretes, né, perto. Isso também faz uma diferença, né? E eles, mas tem puxação de saco, se eles tem material tiveram, não inspirasse essas pessoas... Eles tiveram sorte de ter você também como compositor, viu? Assim, mais uma coisinha só, querida, assim, ó. Falaste, obviamente, no Liam Ware, né? Parceiraço, Barry White. A gente adora Barry White aqui também. E não tô te mentindo, não tô pegando carona. Eu já tava com isso pra te perguntar, tá? Mas, assim, o Barry White falava volta e meia, assim, pessoas... apontavam para o Barry White e diziam, tipo assim, que ele tinha sido meio que, como é que pode dizer assim, responsável indireto por uma mini explosão demográfica com as músicas dele. Eu ousaria dizer que tu também. Te sente culpado com isso, sente orgulhoso, como é que é? Porque as tuas músicas, né, e eu vou de bossa nova para sambas, para, obviamente, Estrelar, por exemplo, elas inspiram, como é que eu posso dizer assim, o romance. Como é que você sente isso, assim, daqui a pouco, né, colocando o pessoal no clima? Olha, eu acho... muito bem dito. Olha, eu acho ótimo, porque, inclusive, vou te falar uma coisa, isso é uma das coisas mais interessantes, é ouvir quando as pessoas, os fãs, vêm falar comigo, mas, às vezes, vem um casal, vem uma mulher, você não sabe o que, que você fez de bem na minha vida, aí me conta. Aí eu só falo assim, aí o outro, não, aí tem outro, pô, olha, a gente usou você na nossa lua de mel, eu digo, tá ótimo, foi boa, foi. Eu digo, então, maravilhoso, velho. Quer dizer, enquanto a música inspirou vocês para coisas boas, é maravilhoso, é isso que eu quero, né? O que você quer? Querido, assim, ó, perdão, fala. Não, eu digo, a música, na verdade, eu faço, tem duas coisas. Uma, eu quero que as pessoas gostem do que eu faço. Lógico, o artista gosta de ser amado. Claro. Mas, por outro lado, você tem um grande prazer de quando as pessoas te falam quão bem a música fez a eles, não tenha dúvida. Querido, assim, ó, muito obrigado pelo seu tempo. Vamos tocar, João, dá pra gente tocar só, vamos tocar o Estrelar, pode ser? Vamos lá, peraí. Tá, isso. Aguenta aí, por favor, só mais um pouquinho. Você mandou pra mim? Você me mandou, Marco Antônio? Mandei sim, mandei lá, isso, mandei lá no início. Puxa, será que eu fiz burrada pra variar e não mandei? Não sei, vamos ver. Pera. Enquanto eles vão falando só que Estrelar até o The Rock, né, virou fã da canção e no seriado dele, The Ballers, toca a tua canção, né? Quer dizer, um dos seriados mais conhecidos americanos. E era o momento triunfal dele, quando ele adentra o recinto, assim, tá tocando Estrelar, né? Vamos lá, Rogério. Toca muito tempo e fica tocando. Para te falar a verdade, eu estava assistindo sem saber que a Estrelar ia tocar. Quando entrou, eu digo, meu Deus do céu, não é possível. E toca durante muito tempo, né? Ele fica ele paquera como se fosse o iniciozinho só, mas ele vai adentrando. Vai embora. Isso. Vamos lá, Rogério. Tem que malhar, vamos lá. Musculação, respiração, ar no pulmão, vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá. Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando, quem não se endireitar, não tem lugar o sol. Domingo é dia de um tititi a mais e de bumbum pra trás. Verão chegando, quem não se endireitar, não tem lugar o sol. Domingo é dia de um tititi a mais e de bumbum pra trás. Respiração, ar no pulmão, vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá. Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando, quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia de um tititi a mais e de bumbum pra trás. Verão chegando, quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia de um tititi a mais e de bumbum pra trás. musculação, respiração. Tem que esticar, tem que encaixar. Um, dois e três, é sem parar. Tem que correr, tem que suar. Musculação, ar no pulmão. Tem que esticar, tem que dobrar. Um, dois e três, mais uma vez. Como eu não quero tomar seu tempo, eu quero tocar um trecho de uma música aqui, em que essa aqui, para mim, é a verdadeira, e depois eu vou dizer o porquê. Todo mundo fala, porque aquela, não. Essa aqui é que há. Vamos lá, Rogério. Pegou errado, peraí. Vamos lá, Rogério. É porque essa aqui tá no disco ainda, viu? Nem conseguia me entender, eu falava tudo por gesto com os ingleses. E na corrida, larguei na frente, tava ganhando a primeira bateria, e aí o motor explodiu, não sobrou nem um pedacinho para contar a história. Eu quase chorei quando acabou a corrida. Bom, mas a música que você tem dele, o Mil Milhas com... Essa música, o Mil Milhas, para mim é a verdadeira canção da vitória. Não é aquela do sim, aquela vinhetinha. Não é aquela que foi feita pelo Roupa Nova para Senna, não. Essa aqui é do fabuloso Fittipaldi. Essa é a verdadeira canção da vitória para mim, porque a trilha toda é feita por Marcos e Paulo Sérgio Valle. E vai lembrar uma coisinha, gente, também. Aquela canção de final de ano, que era pra ser um jingle, né? Do também. Momento, também. Né? Obviamente é a tua. E o mais interessante, é uma canção que foi feita, obviamente, tipo assim, como um jingle, né? De publicidade pro final do ano. E o que isso. Eu conheço de gente que gravou da TV e escutava durante o ano, né? Porque é uma canção extremamente positiva, uma canção totalmente do bem, né? Porque aí acabou tendo, cada ano surgiu uma gravação, por exemplo, o Roberto Carlos gravou um ano, teve outra vez com o Milton Nascimento e tal, e a música se tornou uma música de esperança, quer dizer, até no momento agora, até que a gente está vivendo isso, se torna, né, também uma música de otimismo, né, vamos esperar que melhore, que tal, que seja, se tornou uma música, digamos, de fim de ano brasileira, né, eu acho que é assim que ela se tornou, é legal. Maravilha mesmo. Sou muito feliz com isso aí, não tenho dúvida nenhuma. Agora, querido, essa última música foi de um disco ainda em vinil. A molecada de hoje não sabe o que é disco. Quando você fala que você tinha um CD, que era um compacto duplo, eles não entendem o que era. Ah, não tem mais. Isso não tem mais. O compacto duplo era muito usado. Muitas vezes você estava entre um disco e outro, e às vezes você queria lançar alguma coisa para não deixar aquele vácuo ali, né? Aquela sobra. E você lançava um compacto duplo, que era uma grande saída, né? E as pessoas compravam muito. Realmente não tem mais, né? Você tinha o compacto simples com duas músicas, o duplo com quatro e o grande LP como essa, o fabuloso Fittipaldi, que eu tenho a honra de tê-lo na íntegra e em vinil. Que maravilha. Maravilha. João maravilha. Vai querer tocar mais, mais uma coisinha? Eu posso... acho que a gente... Pode liberar ele, porque nós já... Olha, já abusamos. Muito abuso. Obrigado pela tua boa vontade, querido, tá? Por nos aguentar. Assim, o papo foi bom, foi ótimo, Rogério, Marco, papo ótimo. Olha, eu quero dizer o seguinte, obrigado, você é o meu ídolo, Marcos Valle. Obrigado. Você é o meu ídolo e você é o gênio da raça, viu? Doutor, obrigado, meu amigo. Marcos, a gente já tinha conversado há uns meses, o lance de encaixar era meio complicado, mas eu quero, assim, de coração, tá? Muito obrigado, tá, pelo teu tempo, papo maravilhoso, sem querer ser piegas aqui, emocionante, tá? E valeu por fazer parte das nossas vidas, tá? Valeu mesmo, tá? E obrigado por me dizer isso, pode ter certeza. Olha, um grande abraço, queridão. E outra coisa, Marco, acho que esqueceu, esse programa já vai estar disponível amanhã no SoundCloud da rádio para todos. Eu passo o link, daí. Beleza. Tá bom? Tá, um grande abraço, querido. Para vocês, se cuidem aí, hein? Pode deixar. Isso aí. Abraço, Marco. Abraço, tchau. Querido. Para vocês também. Puta, que cara fantástico, Marco Antônio. Parabéns para você. Não, você vale também é o gênio da raça, viu? Porque aqueles que você traz... Da raça que é o Iense, transferida para o Rio Grande do Sul. Não. Não, você é um cara fantástico e o Renzo está absolutamente certo. É o melhor talk show de todas as plataformas, outra que traga. Obrigado. É fantástico, fantástico. Fico sem jeito mesmo, não é... falso, não estou fazendo dando uma de ator, não. Obrigado mesmo pelo espaço. Aí, vamos poder Embora eu queira dizer para você que isso para mim é muito triste, porque o que eu gosto é de esculhambar. Eu não gosto de elogiar, isso me faz muito mal. Claro, dói meu coração. Tu és aquela frase, né? Queima cabaré, correto? Não, tem gente que diz, eu vou tocar fogo no circo. Eu toco fogo no palhaço para ver o circo pegar fogo, viu? Vamos lá. Gente, vamos lá, então, anos 50. A gente, garimpagem musical. Não se aí. Preocupe que nós temos até as 8 hoje. Não, tudo bem. Don't gamble with love. It's only for fools. So play by the rules. Don't gamble with love. Oh, don't gamble with love. You'll lose it for sure. There'll be no cure when you gamble with love. You can gamble your house, gamble your car, gamble your hopes just as far as the stars up above. Don't gamble with love. Marco Antônio. Pois é, a gente está nos anos 50, esse cantor aí, obviamente, o Paul Anka. Nessa canção, Don't Gamble With Love, antes que o João pergunte, ele está aconselhando a não brincar, não jogar, não tratar o amor como jogatina. Não, né, ou seja, levar a sério a coisa. É uma canção de 58, não fez sucesso, né, obviamente o Paul Anka é super conhecido, canadense, muita gente até pensa que ele é dos Estados Unidos, mas é canadense, de origem, de família de origem libanesa. Os maiores hits dele, Diana, Lonely Boy, já ouviu um trechinho daqui a pouco do Put Your Head on My Shoulder, You Are Having My Baby. Ele fez sucesso a partir dos 16, 17 anos de idade, sucesso mundial, foi lançado meio como teen idol, mas obviamente provou que era muito mais do que isso, né? Ele continua se apresentando direto por cassinos ao redor do mundo, aquele mar assim de cabelos azuis, né? Daquelas coroas da Flórida que vão para Las Vegas, assim, aquele marzão, assim, a gente só vê aquele bando, elas usam aquela tintura nos Estados Unidos para o cabelo grisalho e fica meio azulado, assim, um azul turquesa, um azul meio claro. Pois é. Ele, olha só, o mais famoso talk show, né, americano, do Johnny Carson, o tema foi composto por ele. The Tonight Show starring Johnny Carson, que durou anos e anos. Teve hit também do Tom Jones, She's a Lady, também, do Paul Anka. Obviamente, também, a versão em inglês da canção do Claude François e Jacques Revaux, que virou My Way, né? No original era Comme d'Habitué, né? Comme d'habitude, perdão, meu francês me destruindo aqui. E daí ele até hoje, quando tocam a canção com a versão em inglês, que ficou bem mais famosa que a versão original em francês, ele ganha um belo troco. Ele tem canções em mais de 250 trilhas sonoras, sendo que mais de 70% não são pelo lado cantor dele, mas sim pelo lado compositor e letrista. Ele pode ser ouvido em, como eu falei, várias trilhas sonoras, mas dá para citar aqui Paixões Ocultas, Tubarão, né, o clássico Jaws, do Steven Spielberg, e Noite dos Arrepios, que era Night of the Creeps, do Fred Decker. Então acho que a gente pode tocar um trechinho de uma canção de 59 que eu adoro. Mas... põe o seu... a sua cabeça no meu ombro, tá? Sim, pode deixar. Agora nós precisamos dizer também que a letra de She's a Lady é meio marota, né? Totalmente marota, totalmente, né? E tem tudo a ver com o Tom Jones chegando lá de camisa aberta, peito peludo. E jogando a pessoa, jogando calcinha pra ele no palco. E o pessoal escondendo as filhas e tudo mais, que o cara vem pra predador, vamos lá. É, eu tenho o DVD, viu? Dele em Las Vegas. Vamos lá, Rogério. Vamos lá. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. People say that love your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear, baby, put your head on my shoulder. Bom, tocamos um trechinho da música. Eu adoro esses backing vocals, adoro. A gente então ouviu aí, põe a sua cabeça no meu ombro, né? Put your head on my shoulder. Oi. Vamos para os anos 60, querido? Oi, vamos, vamos. Depois de pôr a cabeça no ombro, essas coisas assim. Eu sou de 67 para 68. E a gente vai para 68, tá, por favor, 69. Calma, vamos embora. Trecho. Sings a rhapsody of love for you. Girl, you won my heart the first time I laid eyes on you. Eyes on you. I know your love belongs to someone else, but girl, I got to have you for myself. So I'm gonna keep on trying, I keep on trying till I win your love. Yes, I am. I'm gonna keep on trying. Keep on trying till I win your love. Listen, dog, a falling star, that's what you are from the heavens above. Oh, no treasure on earth can match your worth. You're a picture of love. Girl, to you I'm just a lovesick guy, but you're wrong, 'cause I love you and I want you by my side. So I'm gonna keep on trying, keep on trying till I win your love. That's what I got to do. I got to keep on trying. I keep on trying till I win your love. Ooh. Listen, baby. Oh, I've got determination. Gosto muito, muito dessa música, pois mais é. Do que a que fez sucesso. Certamente, essa canção é daquelas injustiças que a gente volta e meia fala, né? Que tinha tudo pra fazer sucesso. Esse cantor é o Edwin Starr, S-T-A-R-R, dois R's, né? Starr. É uma canção da virada de 67 pra 68. O nome da canção, já que o João tava pensando, é Gonna Keep On Trying Till I Win Your Love. Ou seja, eu vou continuar tentando até que eu conquiste esse teu amor. Olha, sabe? É difícil. É uma busca incessante, né? Difícil. Esse João, mas a gente tenta abraçar a causa. Eu não traio amigos, eu não vou trair o Renzo Mora, tá? Maravilha. Tá, assim, ó, um dos mega hits dele foi War, é uma canção Guerra, que é uma canção de 70, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco. Basicamente é uma canção, um libelo anti-guerra do Vietnã, que basicamente dizia na letra que a única pessoa que ganha com a guerra é o agente funerário. O nome do Edwin Starr, nome de batismo, Charles Edwin Hatcher, H-A-T-C-H-E-R, ele nasceu em 1942 em Nashville, Tennessee, foi criado em Ohio, e faleceu de ataque cardíaco aos 61 anos. Ele vivia se gabando que do meio musical ele era dos únicos que tinha uma vida limpa, que não usava drogas. E daí bateu as botas aos 61 anos de idade. Quer dizer, vê se faz sentido isso. Ele faleceu em Nottinghamshire, na Inglaterra. Ele era bem mais popular na Inglaterra, no Reino Unido, do que nos Estados Unidos. Ele, como eu falei, da Ferro-Tennessee, foi criado em Ohio, e depois se mudou para Detroit, e daí começou a gravar para um selo pequenininho chamado Rick Tick, e depois para Motown. A canção War era para ser um mega hit, a intenção era ser um mega hit dos Temptations, mas daí acabou caindo nas mãos e na goela, na garganta dele, e chegou primeiro lugar nas paradas americanas, e depois ele se mudou para a Inglaterra em 73, né? Fez um grande sucesso a canção War em 1970. Vamos ouvir um trechinho? Vamos, agora nascendo em Michigan criado em Ohio... Só que mudou para coisa boa, né? Não, nascer em Michigan e se criar em Ohio, porra, ninguém merece. Né? Vamos lá, Rogério. Detroit também, né? Detroit também. To me. Oh, whoa. I despise, 'cause it means destruction of innocent lives. War means tears to thousands of mothers die when their sons go out to fight and lose their lives. I said, war, good God, y'all. What is it good for? Absolutely. Now get sad again. Eu fico sempre com a primeira, viu? Eu também. É outra pegada, né? Mas eu também acho bem interessante essa canção. Acho que ela tem uma força bacana, assim. Ele pode ser ouvido em filmes como Inferno Harlem, com o Fred Williamson. Uma Noite de Aventuras, aquele da Babá, estrelada pela belíssima Elizabeth Shue. E A Hora do Rush, entre outros. Né? Na Hora do Rush, até uma das coisas que une o Chris Tucker e o Jackie Chan, que são de culturas completamente diferentes, né? É essa canção do Instar. Quando o Chris fica confrontando, né? Que como é bizarro o policial chinês interpretado pelo Jackie Chan, e daí ele chega a uma conclusão que ambos adoram a canção War do Edwin Starr. Então, vamos, querido, para os anos 70, por favor. Raridade mesmo. Carimbo em cima, Rogério, por favor. Baby, what's your sign? I really hope. It agrees with mine. Exclusiva Showtime. Right away, a conversation seemed to blend. Girl, I was drawn to you the moment you walked in. Exclusiva Showtime. But it would fill my cup if you were in the stars for me. I can't believe that you're mine. E não aconteceu nada, né? Ficou no Bela Bela, né? Essa canção, a gente tá na década de 70, o nome dessa canção, What's Your Sign? Ele quer saber qual é o teu signo zodiacal, né? É uma canção meio irmã daquela, né? Capricorn, Virgo, Sagittarius, Zodiac, que a gente adora. Exatamente. A letra de Zodiac é linda. Sim, super profunda, né? Muito, e pra fazer a tradução é dificílimo. Sim, essa aí ele fica na melação, mas parece que ele só fica meio se esfregando, parece que tem um clima meio assim, como se eles estivessem de chambre e não saísse do chambre, né? É. Uma canção de 73, raríssima, o nome, como eu falei, What's Your Sign? O nome desse cantor, Kenny St. Louis, K-E-N-I, ele também usava o nome K-E-N-I, Kenny St. James. Ele, assim, a gente pensa, né, pô, quem é esse cara aí, né? Mas olha só, ele tem um background bem interessante. Ele nasceu em Washington, tá vivo, não se sabe a data do nascimento, calcula-se que ele tenha nascido lá pela década de 50, tá? Mas ele se consagrou na indústria da música como um compositor de altíssimo nível. Por exemplo, uma das canções que eu mais amo, Heaven Must Be Missing an Angel, do Savage. Exatamente, é apenas dele. Tá. Exatamente. Boogie Fever, do Silvers, também dele. Tá. E Back Down Memory Lane, da grande, que adoro também, Minnie Riperton, também. Tá bom. Então, quer dizer, perdão, te interrompi, querido? Não, tá bom, falar o quê de um cara desse, não. Pois o Kenny, como eu falei, nasceu na capital, na americana, em Washington, e assim, a partir de uma tenridade, já estava viajando pelos Estados Unidos, trabalhando com quem? Isaac Hayes, Gene Chandler, e uma dupla que tu gosta um pouquinho, Gabler and Huff, só. Ah, tá. Só compondo para os caras direto. E daí, claro, ele, né, te lança assim, mas eu também quero, né, aparecer minha cara no disco, e ele lançou essas canções que não tiveram sucesso. A gente vai ver daqui a pouco uma chamada Ain't Gonna Make It Easy, ou seja, Não Vai Ficar Mais Fácil, tá? Que é uma canção de 76 e também não fez sucesso, não, quer dizer, fez comparado com a What's Your Sign, fez até um mediano sucesso. Ela fez só sucesso, eu sei, em Detroit e também em Los Angeles. Ele pode ser visto nas trilhas sonoras de uma comédia obscura chamada Record City, estrelada pelo popular radialista Rick Dees, e essa Record City era uma tentativa de repetir o quase sucesso daquela Thank God It's Friday, até que enfim é sexta-feira, só que era tudo passado numa loja de discos. Então, vamos tocar um trechinho, querido? Vambora. Ain't Gonna Make It Easy. On my mind, you tell me later, ain't got time. Now I know you're being slick. I'll let you slide, cause I got a good grip. I ain't gonna make it easy. sabia que essa pegada para mim era conhecida. A música é dele e do Holland Dozier Holland. Ah, sim, e pode ver que umas frações de segundos ali pareceu que baixou o Lou Rawls nele, né? Exatamente. Ele tava assim, e a gente comentou da primeira que o cara, como é que eu posso dizer assim, de forma meio jeca, mas assim, ele tava rodeando e não fazia nada. Nesse aí eu acho que ele já largou o chambre e foi pro abate. É. Né? Pois é. Também o que você quer? Holland, Dozier e Holland? Oh, e eles, por favor, e né? Eles são coautores da música e também produziram o disco? Sim, sim. Ah. Essa fez mais sucesso, mas mesmo assim, gente, não dá pra chamar do que mais que mediano sucesso. Eu acho uma injustiça. A primeira eu acho bem chatinha, mas essa aí eu acho bem boa, mas igual, ele voltou a ser compositor, né, fazendo sucesso para os outros, porque ele em si não vendeu. Deixa eu ver, dá para dizer também que ele, né, graças a Deus, está vivo, mas, de novo, né, está meio vivendo de aposentadoria pelos sucessos que ele recebeu para terceiros. Então, acho que a gente pode ir para os anos 80, vamos lá? Canção de 81. Neighbor, he just might blow. Uma pena não ter feito sucesso, viu? É bacana, né, essa canção? Gostei, né? gostei. É, a canção, acho que um clima, uma atmosfera bem bacana, assim, um climão. Canção de 81, o nome do grupo é o... Esse é o grupo culto da Ostra Azul, né? Blue Oyster Cult, o nome da canção, Don't Turn Your Back, ou seja, não vire as costas, né? Ou seja, tem a ver com confiança, essa canção toda. Como eu falei, de 81, o maior sucesso do grupo foi Burning For You, ou seja... queimando por você, no sentido assim sexual da coisa, uma coisa assim, né, estou tostando, estou assim, como é pra dizer, por dentro, estou assim, brasa, né? Ah, tá. Não, assim, não é pro João, é só falando assim, tô dizendo a canção porque o João já ia perguntar, já com risadas e gargalhadas no fundo, então já tem que ir na frente. Também de 81, a canção, já vi um trechinho daqui a pouco, essa canção Burning For You, eu ouvi um trechinho daqui a pouco. Eu falo um pouco dessa banda. Eles começaram em Long Island, New York, em 67. Os trabalhos mais famosos deles são umas canções com uma pegada mais de hard rock, Don't Fear the Reaper, Black Blade e, obviamente, Burning For You, né? Eles estão mais de 50 anos, obviamente, na estrada. Eles venderam até hoje cerca de 26 milhões de discos, sendo que 9 milhões... só na América do Norte. O manager da banda, até que faleceu há uns 3 anos e meio, o nome Sandy Perlman, ele que escolheu o nome da banda e foi baseado num poema sobre alienígenas na Terra. A J.K. Rowling, que é a criadora, né, do Harry Potter, diz que muito do que ela criou, muito daquele universo que ela criou, Rowling, foi inspirado na atmosfera que ela pegava, no clima que ela pegava ouvir canções do grupo Blue Oyster Cult. Esse grupo pode ser ouvido no desenho animado aqui para adultos, Heavy Metal, no Brasil era Heavy Metal, Universo em Fantasia, Bad Channels, que é um filme de terror B, com várias canções deles, no Brasil era Bad Channels, O Alien do Mal, e na minissérie baseada, na original minissérie baseada naquela obra do Stephen King, The Stand, no Brasil era Dança da Morte. Então acho que a gente pode... vamos tocar um trechinho, por favor, do Burning For You. Vamos, por favor, de 81 também. Marquinho. É, então Burning For You, então a gente ouviu agora de 81. Então, gente, quero agradecer pelo espaço, eu gostei bastante hoje, espero que tenha gostado também, né? Como é que você pode agradecer por um espaço que é seu? Eu não consigo entender esse tipo, isso é utopia. Tudo bem. Então, que bom que gostaste, tá bom? Baixou aquele, o Jardel, o filho que Deus o teve, o personagem, acho que era o Rebu o nome da novela, João? Será que era? Você lembra? Não, eu... Não era, né? Não, eu não lembro. Eu me lembro que era preto e branco, obviamente, ele era o protagonista e tinha um elenco feminino grande. Pois é, mas não... Tudo bem, a gente vai ter que pesquisar depois. Mas, de qualquer forma, gente, valeu, obrigado, audiência. Eu queria, por favor, deixar claro aqui, agradecer, por favor, a Carla Bavaresco, Treza, que ajudou bastante, e a Alexis Beraldo, amigona, que realmente deu uma força gigante aí... pra gente aqui, tá? Eu sou péssimo em tecnologia e elas me ajudaram bastante e também entrando em contato com o Marcos Valle, a gente teve uns problemas de contato, porque um dos celulares não tava funcionando, foi um troço assim meio suado, mas o bom é que a gente finalmente conseguiu falar com ele e o papo acho que foi bem agradável, né? E é que, obviamente, a gente teve que ultrapassar o tempo, porque, João, eu tava fazendo cálculo aqui, são cerca de 55 anos de carreira, né? Tem que chegar e resumir. Eu acho que você esqueceu, e nós postamos, inclusive, no Facebook, já na segunda-feira, que mudou. Agora os programas programas das 18 horas vão das 6 às 8, porque nós mudamos, por causa do jornal Pandemia ou Diabo 4, o Classe A para as 8. Então você já prepara para a semana que vem, que nós vamos até 10 para as 8, mais ou menos. Ah, tá, a gente vai passar. Tá bom. Gente, obrigado de novo. Um grande abraço, tá até bom? Até segunda. Até mais, gente. Um até beijo, segunda. Tchau. Depois da terça-feira a gente tá de volta. Abraços, exatamente. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Comigo na apresentação, Rogério Alcântara, que estará de volta amanhã às 8 horas da manhã, vindo diretamente de Santana para mais uma edição do Prime Time. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Time Web Radio. Boa noite, mundo.